É 201, vou decolar os 26 para o Três Salvador no 20-8. Comprando 208, uma boa. Ataque para o ponto de espera pista 10, via Pat 1, no Taxo Índia. Ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, agora em bom voo. Pronto, filmando 1015 o ajuste. Pulando 963, cruzado em área de colete, pulando 0, vento, 030 graus, 029. Autorizado na área de colete, pulando 5, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via Pátio 1, Taxo Índia, ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, agora um bom voo. 1015 ajustado, Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 965, obrigado, Manolinho. Voo 1963, decolou 32, controle Salvador, no 20 decimal 8. 308, obrigado, tomou o serviço. Controle voo 1963, perfil da EL, passando 1400. 1963, contato radar da decolagem, subiu até 360, serviço no Leda. Autorizado Leda, voo 1963. Ali mantém, Tucumã 0, 1865. Ali mantém, 1865, a linha decola Tucumã 0, vento 050 graus, 049. A linha decola 1865. Lembra 211, chame Recife em 3335, contra 3395. Certo, certo, Recife com 3325, contra 3395, na 211, uma boa. Número 35, controle Salvador, no 20 decimal 8. Salvador, 208, muito obrigado. Salve, Salvador, muito bom dia. 1865, decola, arma. 1865, contato decolagem, submaté 360, seria a boa. Ah, 360, não, a boa. Vou 1863. 149, sendo indicação desse para 2003, a última transportadora 1005. Chega bom. 1005, chegada a ponto 2062, vai com o voo no mesmo. Possível. Haveria possibilidade de coordenar com a Recife a torre de Porto Seguro? Aliás. Minha vez, chame agora Recife em 3325, alterna 3395. 3325, alterna 3395, obrigado, bom dia. Na 5, chame o centro Recife, frequência 288, alterna 260. 288, 260, 8, 6. 49 livre leque, septil promo 0, altímetro promo 0 no 5. Pessoal, me chame 0 no localizador. Bom, 649, LF, pistona 0. 649, completo por cima 100, LF, estimador de Salvador, 118, por cima 900. 1-1-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Bom, 949. Salvador, bom dia, bom André, 49, LF, sistema 0. 1649, 0 pontos, pistola 0, vento 040 grau 049, ajuste altímetro no 0 no 5. 1 no 0 no 5 no altímetro, livre pouso, pistola 0, bom André, 49. aqui o seu 3125, fecha a informação, Golf. 3125, bom dia, Golf confere, copia Galeão nível 360. Afirmativo. Autorizado para Galeão via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Curva direita após decolagem de Tistão 10. Transponder 5461, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Ok, autorizado 360, decola da 10, da El, Leda e Rumi. Curva pela direita, 5461, 208 ao controle. 3125. 1649 no solo 55, liberando via Fox, chame solo Salvador 121-1. Libera Fox, 1211, gol 1619, obrigado. Solo Salvador, gol 1649, bom dia. 1649, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, gol 1649. Bom dia, do Alfa de 6GR. Alfa de 6GR, bom dia para a filha. Bom dia, senhor. Alfa de 6GR, está no pátio 3, solicitando o banco para o 28 do pátio principal. Autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio 1, Alfa de 6GR. Afirmativo, autorizado, chamará para ingresso o Alfa de 6GR, obrigado. Salvador, o Alfa 6 Sierra pronto para ingresso ao pátio principal. Alfa 6 Sierra autorizado ingresso, reporte ao término, agilizando na medida do possível. A afirmativa de visão reportará ao término 28 SPCR, obrigado. Bom dia, informação Golf, copia Guarulhos nível 360. Alô 5003, autorizado para Guarulhos, via Pesolo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5462, frequência do controle Salvador, 120.8. Navio 5003 correto, no pátio 3 chama tanto respeito, né? Gente, portão 01, copiado. Duas Alfa 6 Sierra, finalizando o reporte para o dia 28. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom domingo. Bom dia, Alfa 6 Sierra, igualmente. 1-2-5, puxa bem que acionamento não, 6-2. Tá, 3-1-2-5, autoridade, chama o tanque. Passar a tarde, chama o tanque. 125 para o time, 172 a bordo, alterna cabina, 3:40 pela meia. São 3125, autorizado táxi para Ponte Espera Pistão 0, via Pátio 1, Táxi Índia. Ponte Espera chama torre 118, decimal 95, ajuste no 095, em bom voo. Pátio 1 no Índia, 2295, rotando 3125, 3125, com 1015. Avio 5003, portão 01 autorizado, chame o táxi. Avio 3125. Avio 3125 autorizado, a linha de decolagem torno 0, vento 040 graus, 5 nós. Autorizado, a linha de decolagem torno 0, vento 3125. Solo Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Quebec, posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Mike X-Ray, Quebec, autorizado, reporte ao técnico. Grato, reportarei. 3125, decolou 19, controle Salvador, 120.8. 20, e tem alguma aeronave para sair agora? Não, negativo. Ah tá, porque precisa manter, eu preciso manter a posição por uns 5 minutos. Sim, sem problema e sem tráfegos no setor, reporte quando pronto para o táxi. 125. O azul 5003 retornando para o gate 1, pessoal. Azul 5003, algum problema específico? É, passageiro passando mal, se puder solicitar médico. Gente, vamos contactar isso aí. Azul 5003 autorizado, o retorno no CAT 1, teria como me confirmar os sintomas do passageiro? O Azul 5003 já foi solicitado apoio de médico no após o parqueamento, já em coordenação com a estrada, ok? Voa 759, informação em curso ao hotel, copia Guarulhos, nível 380. Paciente do hotel, pronto, código na posição 11. 759, autorizado para Guarulhos, via pêndulo 10, da Taubaté, nível 380. Perfil de saída da EL, letra motiva, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5465, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Guarulhos, 320, pêndulo 10 da Taubaté, da EL, letra motiva, decola curva à direita, aciona 5465, controle 20.8, voo no 759. Zona 759 correto, portão 11, filme dando para o estacionamento. O Salvador é o Papa Tango Mike X-Ray Quebec. Estamos saindo do reboque na posição 10, parte principal. Sim, Excelente, Mike X-ray Quebec, bom dia. Muito bom dia, graças. Thank you, gentlemen.